Olá para todos, aqui quem fala é Rodney Brocanelli com mais um podcast especial para o Radar Cultura. Dessa vez vou falar de um disco fora de catálogo que faz parte da discografia de um de nossos compositores mais inventivos e inovadores. Seu nome é Arrigo Barnabé. Em 1987, portanto há pouco mais de 20 anos, ele lançou o álbum Suspeito, talvez um trabalho considerado bastante acessível ao grande público. Porém, essa mudança de rota não significou uma perda de qualidade. Arrigo conseguiu atender às necessidades do mercado sem fazer grandes concessões. Para abrir este podcast, vamos ouvir a faixa título Suspeito, um pop brega à moda de Odair José, mas com muito bom gosto. Os versos de abertura são excepcionais. Vamos acompanhar. Você tem medo de fazer amor comigo? Você tem medo de acordar com um bandido e ver no espelho escrito com batom: tchau, trouxa, foi bom. Você não sabe de onde eu tiro meu dinheiro. Você não sabe o que eu faço o dia inteiro. E esse mistério destrói a nossa paz. Ah, não posso mais. Não me pergunte nada, me deixe apenas vendo seu corpo lindo vindo para mim. Não se esconda tanto, pois o seu corpo chama um outro corpo solto sobre o seu. Que eu bem sei, é o meu. Você suspeita que eu não seja um bom sujeito e não entrega seu amor a um suspeito. Mas mesmo tentando, jamais conseguirá não me desejar. Você tem medo de fazer amor comigo? Você tem medo de acordar com um bandido e ver no espelho escrito com batom: tchau, trouxa, foi bom. Você não sabe de onde eu tiro meu dinheiro. Você não sabe o que eu faço o dia inteiro. E esse mistério destrói a nossa paz. Ah, não posso mais. Não me pergunte nada, me deixe apenas vendo seu corpo lindo vindo para mim. Não se esconda tanto, pois o seu corpo chama um outro corpo solto sobre o seu. Eu bem sei, é o meu. Você tem medo de fazer amor comigo? Estamos de volta. É uma pena que Suspeito esteja fora de catálogo atualmente. Ele foi lançado por um selo que hoje nem existe mais, o 3M. Nunca houve um relançamento em CD. Suspeito circula na internet graças ao empenho de alguns internautas. A próxima música que vamos ouvir chegou a ser um hit radiofônico, chama-se Uga Uga. O inconfundível timbre vocal de TT Espíndola é facilmente identificável aqui nos backing vocals. Falaram lá do fundo. No bloco anterior eu falei da participação de TT Espíndola em Suspeito, e aproveito para recuperar uma música que não está nesse álbum. É Pô, Amar é Importante, que fez parte da trilha sonora de Cidade Oculta, do diretor Chico Botelho, de 1986. O papel principal coube ao próprio Arrigo Barnabé, que também assina a trilha sonora. Vamos ouvir. Louca. Outras vezes nada disse. Para encerrar este podcast especial sobre Arrigo Barnabé e o álbum Suspeito, eu toco a seguir uma espécie de vinheta de encerramento chamada Tchau Trouxa, que nada mais é que a música Suspeito retrabalhada. Espero que os ouvintes tenham gostado de conhecer esse álbum. Abraços a todos e tchau! Você tem medo de acordar com um bandido.